Nós, que temos o prazer de desfrutar da sua presença, estamos felizes e torcendo sempre por você, para sua realização. E não há dia melhor que o de hoje, em que comemoramos o seu aniversário. Este dia é o que Deus escolheu para colocá-lo no mundo com bons propósitos, e um deles é alegrar a vida de muita gente que lhe conhece e tem o prazer de desfrutar da sua companhia. Em mais este aniversário seu, que pode ser comemorado com a sinceridade devida, queremos lhe desejar saúde plena, paz e confiança em Deus, que tudo realiza de acordo com o que vê melhor. E com certeza está lhe abençoando para fazer de você a criatura mais feliz desse mundo. Os seus desejos, suas realizações, começam a se concretizar a partir de agora, num dia que é seu e que você constrói sem duvidar, porque a vida é você. Desejamos tudo de bom que existe na vida, um dia transbordando de alegrias e muita paz. Parabéns pelo seu aniversário, pela sua vida e por sua especialidade. Muitas felicidades!